Olá, paz seja convosco. Você está ouvindo o nosso podcast Mensagens que Edificam. Que esta mensagem venha transformar e abençoar a sua vida poderosamente. Forte abraço, Deus te abençoe. Eu quero ler agora com vocês aqui um texto que está no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Eu estou repetindo algumas mensagens que eu já preguei, é claro que de uma maneira, porque Deus usa diferentemente cada um de nós, mas eu estou pregando aqui essa palavra de uma maneira que eu tenho certeza que Deus vai falar com você poderosamente, tá? 1 Timóteo 4,16 diz assim, Paulo, ele se reportando a Timóteo, ele diz assim, Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e também da doutrina, do ensinamento, da palavra. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Amém. Olha, irmãos, que palavra mais linda, mais maravilhosa, mais exortativa, consoladora, inspiradora, né? Tenha cuidado de ti mesmo. Eu gostaria aqui, e o Zezão vai me ajudar compartilhando também, né, Zé? Sim. A gente precisa ter cuidado da gente. Eu vou tirar um exemplo da minha própria vida. Eu contraí o Covid esse ano, no comecinho do ano, lá em abril, e foram 18 dias de muita luta e tal, mas passei, fiquei em casa, venci. E no mês de maio, nós resolvemos fazer uma pia de batismo aqui na igreja. E eu, o Zezão estava já numa situação de afastamento por conta da idade, né? Estava no grupo de risco. Confinamento, né? Confinamento. Tá, no grupo de risco, de confinamento. Então, o que acontece? O Zezão aqui eu ia falar um monstro na área de trabalho, né? Mas ele é uma pessoa assim que louva a Deus pela vida do Zezão, ele sabe disso, que é de coração mesmo. Então veja só, e na falta dele eu fiz uns esforços além da minha força. E eu tive um problema aqui no meu ombro, que eu descolei o tendão e tô aí com uma cirurgia marcada para o dia 16 de janeiro, já tá tudo marcado. Acaba os 12 dias, dia 15 de janeiro, dia 16 eu, pá, vou fazer a cirurgia. Agora veja, irmãos, é claro, eu, por um incidente, querer fazer algo que, além da minha capacidade, eu tive um rompimento de tendão. Tenho sofrido muitas dores por causa disso, mas não estou reclamando. O que eu deixei de fazer? De cuidar de mim mesmo. Naquele exato momento, né? Quando eu quis fazer algo que eu não podia ter feito. Mas, em contrapartida, eu tenho me cuidado. Passei no médico, fiz vários exames de imagem, fiz fisioterapia, fiz infiltração e, por fim, o médico já chegou à conclusão da cirurgia. Ok? Então, muito bem. Tenha cuidado de ti. Cuida da tua saúde. Sim. Eu sou uma pessoa que você olha assim e diz assim, poxa, mas o pastor cuida. Cuido. Irmãos, olha, todo ano eu procuro cardiologista, eu procuro um endocrinologista, eu procuro todas as especialidades que eu posso, para que eu venha ter certeza de que a minha saúde ela está equilibrada. Então, quando a Bíblia fala, tenha cuidado de ti mesmo, é que a gente muitas vezes, a gente quer cuidar dos outros e acaba esquecendo de cuidar da gente. Não é? É verdade, pastor. Eu assim, olhando para esse cuidado aí assim, e pelo cuidado que Paulo aqui estava se referindo aqui a Timóteo, né? Na sua palavra, ele está nos dando aqui assim algo muito importante para que nós possamos ter essa oportunidade de estarmos cuidando de nós mesmos, né? Porque, né, às vezes a gente se preocupa tanto, né, com a dor do vizinho e esquecemos de cuidar daquela dor que está em nós, né? Eu, há tempos atrás aí, eu, Eu orava muito por uma pessoa, pastor. Orava muito, né? E a minha esposa, um dia ela chegou em mim e falou assim: ô negão, você tá se preocupando tanto com essa pessoa aí assim, e tá esquecendo um pouco de você. Aí eu passei, pastor, também a orar por essa pessoa, mas a orar por mim também. Em primeiro lugar, eu comecei a orar por mim, para depois eu declarar a bênção sobre a vida daquela pessoa. Aquela pessoa ficou boa e eu melhorei também, eu sarei também. Amém. Né? Ó, você quer ver? Olha o que Paulo, quando Paulo fala assim: tenha cuidado de ti, né? Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas. Quais são as coisas que Paulo está mandando Timóteo perseverar? Está aqui, ó. Alguns versículos antes, do versículo 12 em diante, ele fala assim, ó: ninguém despreze a tua mocidade, mas, primeiro, não despreze sua mocidade, ou seja, não jogue fora esse tempo de força que você tem, você que é jovem, que está me assistindo. Aproveite esse tempo seu de mocidade, não para ficar jogando, perdendo aí com gente que não tem cabeça. Hoje nós estamos vendo tantos jovens empreendedores, jovens que já estão começando a se dar bem na vida, e outros que estão aí que não sabem o que vai fazer da vida. Querido, como você pode constituir uma família se você fica desprezando a tua mocidade, jogando fora o seu tempo precioso que você poderia estar estudando, poderia estar se especializando numa área, porque você vai precisar casar, e casar precisa de dinheiro, e dinheiro precisa comprar casa, e casa precisa manter a casa. Para manter a casa tem que fazer compra, tem que pagar as dívidas. Então veja, isso é o ciclo da vida. E Paulo fala: não despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis. Nós temos que ser exemplo para as pessoas. Em quê? No trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Nós temos que dar o exemplo. Sim. Temos que dar o exemplo, né? Infelizmente, hoje, muita gente ela está preocupada em aprender muito e praticar pouco. E eu te pergunto, o que adianta você gastar horas e horas e horas e horas aprendendo, ouvindo, adquirindo conhecimento, mas você é uma pessoa bruta, uma pessoa estúpida, você é uma pessoa que não trata bem as pessoas. E olha o que Paulo fala: seja um exemplo no trato. Você maltrata as pessoas, grita com as pessoas, você é uma pessoa que só vive mal-humorada, você é uma pessoa que ninguém pode chegar perto de você. Seja um exemplo no trato, no amor. No amor, poxa, a gente tem que ter amor também. Tudo bem que tem hora que a gente perde a paciência com uma meia dúzia de gente aí. Mas isso não quer dizer que você não ama, porque o amor também, ele diz não. O amor também é disciplinador. O amor também, ele age com equidade, com justiça, né? Então, seja um exemplo no espírito, na fé, na pureza, né? Num coração puro, numa fé genuína. Paulo está falando isso. E persista, no versículo 13, em ler. Ah, ela lê o quê, gibi? Lê revista pornográfica? Lógico que não. Ele está falando em ler a palavra. Você precisa ler a palavra. Hoje nós temos muitas pessoas na internet que oferecem autoajuda, né? Vai falar de motivação, vai falar de pensamento positivo. Tá, mas a Bíblia está falando muito mais além do que isso. A Bíblia diz assim: persista em ler a palavra, colocar a palavra dentro de você, exortar segundo a palavra, né? Usar a palavra para exortar. O que é exortar? É você colocar uma pessoa de pé, é você ser capaz de uma palavra firme, mas aquela pessoa que está batida, caída, depois daquela palavra a pessoa fala: puxa vida, eu estou bem melhor agora, eu tenho certeza que Deus vai mudar a minha vida. Persista. A Bíblia diz que tem que persistir. Quando fala de persistência, é quando você está cansado. Parece que... é aí que você tem que levantar e puxar força. Sim, é verdade. Ó, já teve vez aqui, eu, Zezão, Tião, Levino, Valdo, tanta gente aqui que trabalha nessa igreja. Nós estamos trabalhando, quando dá 4 horas, 5 horas, está todo mundo cansado. O culto vai começar e a gente fala: vamos, gente, vamos ver se a gente termina esse negócio hoje. Dá 10 horas da noite, o culto já acabou, o povo está indo embora, nós estamos trabalhando. Quantas vezes nós ficamos aí persistindo, porque nós tínhamos concreto e não podia deixar para outro dia, e a gente, ó, trabalhando, outros fazendo... Muitos de vocês hoje desfrutam da igreja, mas vocês não sabem que teve um grupo de pessoas por trás que perseverou. Ah, eu como eu queria pegar as fotos que eu tenho, as filmagens que eu tenho, a gente arrebentando essa igreja. Eu tenho tudo isso guardado, Zé. Que bom, hein? Hoje eu estava vendo tudo guardado em vídeo, né? A máquina colocando lá o telhado em cima da igreja, a gente cortando aqui para colocar essas lajes em cima da igreja. Eu tenho tudo isso guardado, a gente montando a laje, a gente fazendo o escoramento. Eu tenho tudo guardado em imagens. Porque muitas pessoas chegam hoje na igreja e elas não imaginam a nossa perseverança, o preço que nós pagamos. E muitas vezes, né, pessoas viam a gente pagando o preço, ó, saía fora. Mas eu louvo a Deus, porque Deus sempre vai nos dar um desafio e vai colocar pessoas para nos ajudar, né, nesse desafio. Pastor, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, falei assim, olha, a cada dia eu procuro gastar toda aquela força que eu tenho, porque eu sei que eu vou chegar na minha casa, eu vou me deitar, eu vou dormir e vou acordar. E pela manhã o Senhor vai me dar uma nova força para mim continuar um novo dia para... Renovação, né? Renovação. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova, mas olha, a Bíblia também diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças como a da águia. Correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu tenho realmente orado, pedido a Deus que Ele me dê esse tipo de unção, de força. Amém. E para todos aqueles que estão ao meu lado, trabalhando como obreiro, Zezão, além de ser um grande obreiro, de ser aspirante, né? Sim. Ao ministério, pastor auxiliar, é o nosso vice-presidente da igreja, uma pessoa que eu tenho assim, quando eu falo, irmãos, do Zezão, eu estou falando de uma pessoa que eu tenho um carinho, talvez um pouquinho a mais do que os demais. Mas por quê? Porque para nós ele é como um membro da família, ele cuida da minha mãe, ele me ajuda muito, eu sou muito grato, eu tenho uma dívida imensa com ele. Eu louvo a Deus pela sua vida, viu, Zé? E aí olha só o que a Bíblia continua dizendo aqui, ó. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Ah, o Felipe falou uma coisa aqui, num desses cultos que ele estava comigo aqui, ontem, né? Ele falou o seguinte, ontem não, essa semana, ele falou assim, pastor, um dia eu estava lá no reencontro e estava aquela oração, eu estava trabalhando com o coletinho e tal, né? E alguém veio assim para mim e perguntou no meu ouvido, você já é diácono? Eu fiz assim, ó, não. Aí a pessoa falou assim, então você prepara a sua roupa, porque no próximo a ser você vai ser consagrado a diácono. Nossa, pastor, sabe, quando eu fiquei assim, eu abri o olho, fiquei muito feliz e tal, e as pessoas vieram perguntar, o que ele falou para você? O que ele falou para você? Eu não falei para as pessoas. Mas essa pessoa que falou isso para mim foi o Senhor. Eu falei, eu? Eu nem lembrava disso. Irmãos, tem coisas que Deus me usa para falar e graças a Deus que eu nem lembro. E as pessoas, até minha esposa, às vezes a gente conversa algumas coisas, ela fala, você lembra daquele dia assim, assim? Eu falo, não. Ela fica brava comigo. Como que você não lembra? Eu não lembro. O que eu posso fazer? Será que está acontecendo alguma coisa comigo? Será que eu estou começando a ficar velho demais? Assim, não, pastor, isso aí é porque o Senhor, o próprio Deus está usando o Senhor para falar. Amém. Você sabe uma coisa? Às vezes eu olho e falo assim, ó, tem coisas que eu faço e esqueço. E depois de anos a pessoa vem e fala, pastor, você fez isso, isso e isso. E eu? Senhor, eu? O Senhor orou, Deus me curou de câncer. Amém. Eu? O Senhor orou, fiz. Eu? Eu fico assim, meu Deus, eu não lembro. Olha que engraçado. Tô um dia eu lá em casa. Meu telefone, meu sobrinho. Meu sobrinho me manda demais. Tio, eu preciso da sua conta corrente. Falei, oxi, pra quê? Eu preciso devolver o dinheiro lá que o senhor me emprestou para fazer a escritura. Já nem lembrava mais, eu tenho não sei quantos anos, lembrava. E ele fez o depósito. E foi um dinheirinho que entrou bom. Falei, puxa vida, que legal. Veja, a gente tem que fazer as coisas, né? E não ficar pensando. Se eu tiver que te dar alguma coisa pro Zé, para depois eu ficar pensando, aí eu dei. Ou jogando na cara, aí eu dei. A Bíblia diz o quê? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Que a todos dá e não lança no rosto. Ou seja, Deus não fica jogando na cara. Eu te dei sabedoria. Não, nós temos que aprender isso. Quando a gente fizer alguma coisa para alguém ou por alguém, esquece. Você fez. Quando você entregar o seu dízimo na igreja, entregou. Ah, eu vou dar, Deus tocou no meu coração, eu quero dar esse carro para a igreja. Tudo bem, você deu. Uma vez que você deu, acabou. Você não tem que ficar ali. Cadê o carro que eu dei? Vocês lavaram o carro? Vocês já mandaram lubrificar o carro? Já... Não, se você deu, acabou. Não é mais seu. Quando a gente entrega o dízimo, que não é nosso, a gente entregou, pronto. O nosso papel foi feito. Agora, a maneira como está sendo administrado cada centavo, a diretoria da igreja, que são responsáveis em fazer com que esse dinheiro seja investido, vai responder diante do Senhor. Sim. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Graças a Deus que a nossa administração aqui é boa, né, Zé? Muito boa, pastor. Às vezes ela é até assim, ó, forte demais. Mas eu vou fazer o quê? Nós temos que fazer as coisas com o pé no chão, é ou não é? Fazer as coisas direito, ser exemplo. O Paulo fala para Timóteo, seja um exemplo. Eu quero ser um exemplo na vida do pessoal que está comigo, porque eu estou gerando grandes líderes. Muitos deles não serão pastores em outras igrejas, vão ficar como pastor meu aqui, auxiliar, me ajudando nessa grande obra que não posso tocar sozinho. Imagine você um transatlântico. Como que eu vou conduzir um transatlântico sozinho? Eu preciso de gente na casa de máquina, eu preciso de gente lá em cima na torre, eu preciso de gente cuidando comigo no radar, eu preciso de gente comigo, né, na nau do navio, ali no leme do navio, eu preciso de gente comigo cuidando da cozinha, eu preciso de gente comigo servindo quem está trabalhando, eu preciso de um batalhão de pessoas servas, que nem o Felipe pregou essa semana. Gente servo. Quem é o servo? É aquele que faz além do que lhe é mandado. Que lhe é mandado. Não, né? Além do que lhe é mandado. Estamos chegando já ao fim aqui da nossa mensagem, mas deixa eu e o Zezão concluir. Então, olha só. Não despreze o dom que foi dado a ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Nós tivemos agora no dia... Essas semanas passadas agora, a segunda desse mês aqui, tivemos a nossa reunião de ministério, onde nós ungimos, né, inclusive você foi um deles, sim, as pessoas que foram promovidas, né, aos cargos da nossa igreja, e aqueles que são novos, eu solucei, ó. Aqueles que... Deixa eu colocar um negocinho vermelho na minha testa, vou parar de soluçar. E aqueles que foram a ministros e a obreiros credenciados, nós ungimos, oramos por eles. Por quê? Por imposição de mãos, porque agora fazem parte do ministério, né? Então estava lá todo mundo, Jonathan, estava lá a Adriana, estava lá o Zé, a Gislene, a Regina, estava lá a Conceição, a Filó, os da nossa igreja, eu lembro, tinha mais algumas pessoas lá também, tá? É, aquela irmã que estava lá na igreja, lá, que ficou lá onde era a obra lá... A filha do pastor Wilson? Não, a filha do pastor Wilson, mas aquela outra que cuidou das crianças lá. Né? Ah, tá. Esqueci o nome dela, meu Deus. A Vani Cleide. Também foi, né? E mais um irmão também que teve conosco. Olha só, medita nessas coisas. Que coisas? Tudo isso que ele falou. Tratar bem as pessoas, né? O amor, no trato, na palavra. Medita nessas coisas, na palavra, e ocupa-te nela. Não só medita, mas se ocupe nela, ou seja, realize isso, faça isso. Seja bom, seja amoroso, seja, né, fiel, enfim. Por quê? Para que o teu aproveitamento, o meu, seja manifesto a todas as pessoas, ou seja, as pessoas vão olhar para você e para mim e vão ver essas coisas aflorindo, né, transparecendo através da minha e da sua vida. Nisso nós seremos reconhecidos como servos do Deus Altíssimo, por aquilo que nós estamos fazendo para a glória e para a honra do Senhor, né, Zé? Amém. Aí vem o último versículo: tenha cuidado de ti e da doutrina, persevera nessas coisas que eu acabei de falar agora, porque fazendo isso salvará você, como também aqueles que te ouvem. Então, meu querido, fique atento aí, seja fiel e Deus certamente vai usar a sua vida. Gente, é isso. Que Deus abençoe você, sua oferta, sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Que Deus abra a tua mente, que Deus mude a tua mente, que você possa melhorar em todas as áreas da sua vida. E esse final de ano vai ser um final de... O ano não acabou ainda. Ah, deixa eu contar uma bênção aqui. Eu vou contar a bênção, o milagre, mas não vou contar quem é. Uma pessoa mandou um WhatsApp para mim. Pastor, comprei uma casa para minha mãe. Amém. Mobiliada. Glória! E eu falei para ela o seguinte, falei, ó, eu falei assim para essa pessoa, falei, lembra que Deus me usou para falar, o mês não acabou ainda e Deus é capaz de fazer um milagre acontecer, é o ano da superação. E aí ele falou, amém, glória a Deus, né? A pessoa falou, glória a Deus, é verdade, pastor. Então, o ano ainda não acabou. Verdade. Falta um dia, falta dois, falta três, falta quatro, falta cinco, não importa. Deus, ele não precisa de nada, ele só precisa de um segundo para realizar um grande milagre na sua vida. Deus te abençoe. Vamos mandar aquele beijo gostoso para todo mundo. No 3, 1, 2, 3. Um beijo do gordo. Deus abençoe. Dança! Pantufa! É.